Nacional, uma emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque e você pode participar. A partir de agora, ligue para cá. Tema Livre, produção Marcos Leite, apresentação Luiz Augusto Golo. Bom dia, hoje é segunda-feira, dia 25 de novembro, está entrando no ar o Tema Livre, última segunda-feira do mês de novembro, o ano já acabou, eu estou avisando isso desde agosto, o ano está acabando. Agora não acabou. E já que nós estamos chegando no fim do ano, vamos fazer aqui uma prospectiva do que o Brasil espera em termos de economia, em termos de vida da classe média, nós todos, né, que somos a grande classe média brasileira, para 2014, que é um ano repleto de novidades, eventos esportivos como a Copa do Mundo aqui no Brasil, que deve trazer muito dinheiro, movimentar muita grana. Vamos ver até que ponto isso pode ser benéfico para o grosso da população brasileira. E para tratar dessa questão, nós estamos aqui no estúdio com o Cláudio Leopoldo Salmo, que é economista, e com o Licínio Machado Rogério, que é um pequeno empresário, é um engenheiro pequeno empresário, e está aqui conosco para tratar dessa questão. Os pequenos empresários são os mais interessados, os maiores interessados nessa questão dos rumos da economia. Por telefone, nós estamos com o Kleber Beltrão, direto de Brasília. Ele é economista e professor de economia internacional, é consultor internacional também, foi consultor do Banco Central, também foi assessor de imprensa lá no Banco Central, no Ministério da Fazenda e na própria Presidência da República. E o Renô Michel Silva, economista e professor do Departamento de Economia, esse aqui da Universidade Federal Fluminense em Niterói. Bom dia, Kleber, vou começar com você porque está mais distante e, portanto, tem a precedência da ligação telefônica, o DDD. Como é que você vê essa situação, esse momento da economia brasileira em termos sociais, evidentemente, e quais são as suas expectativas para 2014? Muito bom dia, Marcos Leite, bom dia, ouvintes do programa Tema Livre. É um prazer participar do programa, Marcos. Olha, quando você me pergunta o que é que eu prevejo para 2014, você falou no início da abertura do seu programa que nós temos um grande evento, a Copa do Mundo, e naturalmente que a Copa do Mundo, ela enseja a entrada de muitos recursos de pessoas que vêm assistir esse grande evento, o maior evento esportivo do planeta, bem como tem um outro ponto que também é atípico para o ano de 2014 e que pode injetar dinheiro na economia. É um ano de eleição. E um ano de eleição, Marcos, é um ano em que normalmente quem está à frente do governo abre o cofre, ou seja, é mais generoso nos gastos até para conquistar votos e, no caso aí, de reeleição. Então, se o governo aproveitar bem o ingresso desses recursos, ou seja, se os recursos que forem colocados à disposição da sociedade no próximo ano de 2014 forem para segmentos que carecem exatamente desses recursos, segmentos esses que foram muito bem colocados nas manifestações de junho último, como reformas nos serviços públicos de educação, saúde, saneamento, habitação, transporte, enfim, e também pelo fim da corrupção em todos os níveis de gestão. Se isso for bem direcionado, nós poderemos ter um ganho, especialmente no crescimento econômico, porque o crescimento econômico vem muito acanhado nos últimos anos. Só para ter uma ideia, o crescimento do PIB em 2011 foi de 2,7%, em 2012, menos de 1%, 0,9%, e a previsão para este ano fica em torno de 2,5%. Então, isso com uma inflação também que vem estourando o centro da meta, 6,5% em 2011, 5,84 em 2012, a expectativa agora para este ano é 5,87, ou seja, o Brasil vem tendo crescimento baixo com inflação elevada. Isso é o pior dos cenários. Que normalmente, quando o país tem uma inflação elevada, pelo menos ele cresce mais, gera mais emprego. Quer dizer, o pior cenário é você ter uma inflação tida como elevada para os níveis mais recentes. Porque, evidentemente, que inflação no Brasil, historicamente, foi o que gerou esses planos. Talvez até você venha abordar os planos econômicos. Então, todos eles foram para combater a inflação. E para ter uma ideia de como essa inflação diminuiu, no último mês do governo Sarney, ela foi de 86% no mês de fevereiro de 1990, enquanto que nos últimos 10 anos ela foi de 82%, ou seja, nos últimos 10 anos a inflação foi menor do que a inflação de um mês, ou seja, hiperinflação, inflação de 3 dígitos. Então, em termos de inflação, até que não é o grande problema, nós estamos com a inflação próxima de primeiro mundo, mas não crescer hoje, o grande objetivo de qualquer política econômica, seja no Brasil ou fora do Brasil, é crescimento econômico, porque o desemprego é o maior problema nacional e mundial. Então, o que eu prevejo para 2014 é ainda um crescimento tímido, uma inflação que vai ultrapassar o centro da meta de 4,5%, não tem mágica para você, em apenas um ano, você mudar a estrutura do que vem acontecendo nos últimos anos, e se recorrermos às contas externas, a balança comercial, que era o melhor item do nosso balanço de pagamentos, nos últimos 18 anos, no último semestre, ou seja, primeiro semestre de 2013, ela teve o pior resultado dos últimos 18 anos. Ou seja, balança comercial está no lugar de alavancar, digamos, recursos para o ingresso de renda externa, a balança comercial hoje ela está sendo um problema, porque está voltando a exportar produtos primários, quando ela já tinha passado desse estágio, uhum, para exportar produtos industrializados, se bem que a competitividade internacional obriga a que o Brasil, não investindo para ficar competitivo, ele tenha que recorrer a produtos primários. E produtos, okay, primários sempre têm um preço menor. Uhum. Ok, você ouviu aí o Kleber Beltrão, economista lá de Brasília, que está participando do programa com a gente. Agora vamos ao Renan Michel Silva para a sua intervenção inaugural. Ele é economista e professor aqui da Universidade Federal Fluminense. Bom dia, Michel. Bom dia, Augusto. Bom dia, ouvinte da Rádio Nacional. Eu sou um pouco mais otimista em relação ao ano que vem. Eu reconheço que realmente os últimos dados de crescimento não têm sido os melhores, mas eu advogo a ideia de que, na verdade, esse crescimento baixo de 2011 e 2012 reflete um certo esgotamento de um modelo que vigorou até 2010, muito baseado no crescimento econômico via consumo. Via consumo por causa dos programas sociais, né, do aumento real do salário mínimo e do aumento do endividamento das famílias, né? Então, em particular, esse terceiro aspecto, acho que chegou a um certo esgotamento, e aquele modelo muito baseado em consumo, ele vem se esgotando, e daí os baixos números de crescimento do produto. Como eu estou identificando uma certa melhora de alguns indicadores importantes para determinar que um novo crescimento a partir de 2014 venha pelo investimento, e eu falo isso porque eu acho que a taxa de câmbio está ficando num lugar que melhora a capacidade de competição dos nossos investimentos domésticos. Dois, eu percebo que, na verdade, há um certo destravamento de elementos importantes que impediam os investimentos. Eu falo marcadamente do aspecto jurídico, que tem percebido algum avanço que se refere a pré-sal, por exemplo, recentemente a licitação de aeroportos. Eu acho que isso vai determinar uma dinâmica mais importante da dimensão do investimento. E é claro, como já salientou meu colega de Brasília, é um ano em que, na verdade, a capacidade de uso da política fiscal vai ser acentuada na direção também de empurrar a economia marcadamente nesse item, investimento. Então, eu sou um pouco mais otimista, porque eu acho que vai ser possível um crescimento mais robusto em 2014 e um crescimento de qualidade diferente do que a gente verificou até 2010. Ao invés de um crescimento muito alicerçado no consumo, ele vai ser um crescimento mais baseado no investimento por esses três elementos. Né, destravamento das amarras jurídicas para aumentar o investimento, repito, marcadamente em pré-sal, infraestrutura e demais setores. Dois, né, uma taxa de câmbio mais favorável para que o empresário doméstico brasileiro possa ser mais competitivo em relação às importações. E três, uma possível política fiscal que, né, acelere essa dimensão do investimento. Né. Em relação aos aspectos sociais, eu acho que o Brasil vai bem, obrigado. A taxa de desemprego de outubro mostrou um número muito baixo, né, e mais baixo da história de outubro, 5,2. Eu acho que esse é um número muito diferente, por exemplo, da Europa. E eu acho que mais importante do que isso, talvez, é que você percebe na pesquisa do IBGE que há uma questão importante, na minha opinião, do longo prazo, é que parte dos jovens deixou de procurar emprego. Me parece que esse é um cenário que aponta na direção de uma preocupação com maior qualificação. Né? Então, não só o desemprego é baixo, como a gente percebe, na verdade, uma qualificação da mão de obra que prepara o Brasil para um outro tipo de qualidade de crescimento. Então, eu sou um pouco mais otimista. Eu acho que a questão do crescimento vai ter algum tipo de maior impulso em 2014, eu diria um crescimento mais qualitativo puxado pelos investimentos. Ok, você ouviu aí o Renan Michel Silva, economista, e vamos para mais um economista e mais um professor representante também da academia. Nós hoje estamos cheios de acadêmicos aqui, é só o Kleber que é do outro lado do balcão, digamos assim, o Cláudio Salmo, que é economista e doutor em economia pela Universidade de Campinas, agora dá a sua opinião inaugural aqui do nosso debate. Muito obrigado pela oportunidade de estar neste programa, Luiz Augusto. Os colegas que me antecederam deram uma visão muito abrangente do ponto de vista deles, de maneira que já me suscitou algumas interrogações. Então, em vez de eu dar a minha visão abrangente, talvez em benefício do debate, eu já comece a questionar algumas das opiniões dos que me antecederam. Por exemplo, eu acho que o Kleber está fazendo uma aposta muito alta, muito otimista, para usar a expressão que já foi usada aqui, quanto aos efeitos dos eventos que nós vamos ter ano que vem sobre a economia brasileira. Não há dúvida, são eventos importantes, é sempre uma entrada de dinheiro, mas o Brasil não é um paizinho, um Catar. O Brasil é um país imenso, de maneira que esses eventos, por mais importantes que sejam, não têm essa capacidade de dinamizar a economia. Só para dar um exemplo de uma diferença de ponto de vista que eu tenho com o Kleber. Né? Ao mesmo tempo, a inflação, eu repito, eu não vou fazer uma visão abrangente, eu já vou um pouco dialogar com os colegas. Né? Ao mesmo tempo, a inflação é uma preocupação, né? Nós estamos aí perto do teto da meta, há uma preocupação com as pressões inflacionárias e eu não vejo, realmente não vejo, nenhuma vantagem na inflação para ajudar a criar empregos. Eu acho que isso é uma ilusão, que nós devíamos estar livres dessa ilusão, não é? Ele tem toda a razão, o Kleber, que a nossa situação se inverteu. Nós estamos agora com um problema de déficit contra corrente, coisa que nós passamos a primeira década do século XXI livres, né? Eu me lembro que há poucos anos atrás, 4, 5 anos atrás, se a previsão era de que nós teríamos um déficit em conta corrente de 50, 70 bilhões de dólares, as pessoas não se importavam, porque havia tanto capital estrangeiro interessado em vir ao Brasil que cobria com facilidade esses déficits enormes em conta corrente. Esse otimismo, essa tranquilidade, ele tem razão, desapareceu. Nós estamos agora com um déficit em conta corrente que preocupa. O que aconteceu? Aconteceu que esgotou-se um modelo, sim, mas detalhando, esgotou-se um modelo mundial de ciclo de ascensão de preço das commodities. Para colocar numa linguagem mais coloquial, mais simples, nós fomos puxados pela demanda chinesa a partir do início desse século, da década de 2000, e isso, o mundo experimentou, principalmente através da economia chinesa, um ciclo de ascensão de preço de produtos primários que o Brasil, Deus nos deu a sorte, Deus nos deu o presente de possuirmos o que os chineses demandavam, né? E isso nos trouxe muita folga. Então, o crescimento não espetacular, nós nunca tivemos nos últimos anos um crescimento chinês, isso é coisa do passado, mas tivemos em relação às décadas anteriores um bom crescimento, foi principalmente devido a esse ciclo de expansão de preço das commodities. Esse ciclo, sim, está chegando ao final, não é? Se encerrando, né? Inclusive, a gente vê a importância da OMC, por exemplo, como ela já está bem reduzida, né? A OMC era uma coisa, né? Organização Mundial do Comércio. Exatamente. Então, nós temos que nos preparar para maiores dificuldades externas, né? De maneira que, em relação ao Renault, meu amigo pessoal, Renault Michel, é que principalmente eu dirijo essa observação de que não foi tanto a política social, mas foi o crescimento proporcionado por esse ciclo de expansão dos preços das commodities que nos favoreceu, né? E eu espero que ele tenha razão em apontar 2014 como um ano de virada, onde nós vamos substituir o modelo de consumo pelo de investimento. Eu espero que o Renault tenha razão. É, o otimismo é legal, é bom esse otimismo aí. Bom, agora eu queria passar, então, isso. Você ouviu o professor Cláudio Salmo, agora vamos ao Licínio, Rogério Licínio. Vou voltar aqui a fazer essa apresentação. Ele está aqui na qualidade não de economista, mas de um empresário, que é o outro lado dessa história, porque um lado é o consumidor, que sou eu aqui, o jornalista radialista, o outro é o empresário, que é empreendedor nesse ambiente, que é um ambiente bastante confuso, como nós vimos na explanação dos três economistas que o antecederam agora aqui, o Licínio. Bom dia, Licínio. Bom dia. Pelo menos eu não sou engenheiro aqui, eu não sou economista, vou divergir um pouquinho dos colegas, mas é o seguinte, a gente tem hoje uma expansão baseada em algumas coisas boas, outras ruins, e eu começo logo falando no custo de viver no Rio de Janeiro hoje em dia. Você tem cada dia mais gente querendo viver no Rio e você tem uma bolha, que dizem que é bolha imobiliária, eu não considero uma bolha imobiliária, e está causando uma expulsão branca da população menos favorecida. Porque você tem os preços dos imóveis e dos aluguéis explodindo, você tem uma facilidade de comprar coisas. Ah, quanto é que é isso? Ah, não sei o preço, não, mas dá para pagar em 10 vezes, para mim está bom. Então, as pessoas pagam, às vezes, o dobro dos valores. E aí eu volto ao grande vilão da economia, na minha opinião, que são os banqueiros, que, como o Lula, homem de esquerda, que veio para fazer os bancos ganharem um monte de dinheiro, conforme ele mesmo diz. Então, você vê os grandes conglomerados cada vez maiores, ganhando, não é nem rios, oceanos de dinheiro. Todo o banco aí é um bi, não sei das quantas. Ficam chorando aí a história dessa devolução que vai ser da tunga que eles fizeram na questão dos planos econômicos. O plano econômico só é bom quando dá lucro para banco. Quando você pode fazer alguma coisa para tomar os poupadores, vamos ver o que, que o Supremo decide essa semana, se é que vai decidir, porque já estão botando o pé no freio lá, não sei como é que se segura o Supremo, mas pelo menos é o que está nos jornais desse fim de semana inteiro. E lembrando uma coisa importante, você tem dois tipos de cidadão. você tem, quando você vai viajar de avião, você tem a primeira, a classe econômica e a terceira classe, digamos assim. No banco você ainda não tem a terceira classe, mas você tem a primeira classe, que são esses bancos, essas agências diferenciadas para alguns que têm dinheiro, e a classe B, segunda classe do banco, que enfrenta aquelas filas colossais, e os bancos ganhando dinheiro são incapazes. Você vê, está na fila, tem vários terminais de caixa pronto, e o banco não bota ninguém para trabalhar atrás daqueles caixas, porque quem está na fila do banco absolutamente não interessa aos bancos. Então deixa de ir lá sofrendo na fila. Mas pode acontecer, às vezes um cliente ou outro se exalta lá e diz, está muito demorado. Aí eles correm um pouquinho. Os bancos estão ganhando muito dinheiro e deveriam devolver isso, e eles devolvem de uma forma mais perversa. Eles te dão crédito a um custo altíssimo, onde eles se beneficiam muito desses juros extorsivos que eles cobram sempre. É isso aí, o Licínio fez uma intervenção interessante, porque jogou essa questão do mercado financeiro, dessa ciranda financeira, dos bancos. E eu queria lembrar também que o real, desde que foi instituído em 94, o real tem se mostrado uma moeda relativamente forte. Se não estável, que ela tem sido uma moeda forte, tido uma valorização numa cesta de moedas internacional, uma valorização até certo ponto invejável, o que não se reflete necessariamente no desenvolvimento econômico e social do povo brasileiro. Mas eu gostaria que voltassem a participar os dois que estão por telefone, até porque o direito foram de resposta. Bastante citados aqui. O Licínio já disse que é direito de resposta. O Licínio já está servindo de mediador, e já daqui a pouco ele toma o meu lugar. Algum de vocês gostaria aí, vocês que estão por telefone, Kleber e Renaud? Ô, Marcos, eu concordo com o Renaud. Meu nome é Luiz, tá? É realmente. Viu, o Kleber? Só para você saber, é Luiz. Marcos, seu produtor. O Cláudio é que está por telefone, não é isso? O Renaud está por telefone, você por telefone, o Cláudio está aqui comigo no estúdio, junto com o Licínio, e o meu nome é Luiz. Marcos é o produtor do programa. Perdão. Nada. Marcos Leite é o produtor, tá. Luiz Augusto. No início eu acertei. É que estava com o Marcos isso aí. Que ele me telefonou algumas vezes. Então, eu gostaria de concordar com o Cláudio Salmo, não é isso? Não, é isso. Está aí ao seu lado. Quando ele fez a intervenção e disse que eu tinha supervalorizado, digamos, o evento da Copa do Mundo. Não, a gente sabe que o evento, ele se resume a um mês ou pouco mais de um mês. Aqueles que vêm um pouquinho antes da Copa do Mundo e ficam um pouquinho depois, até para conhecer alguns lugares bonitos, etc. Então, tem inteira razão o Cláudio quando ele dimensiona isso para um valor muito menor. Também o outro ponto que eu falei que realmente ensejaria a entrada de recursos, que é o ano político, ele vai terminar em outubro, porque passadas as eleições, os cofres se fecham novamente. Então, esses dois eventos não serão suficientes, e isso eu disse, por isso que eu acho que o crescimento econômico não será muito diferente do que vem sendo ultimamente. Se chegarmos a 2,5%, é algo um pouco maior que isso aí, porque o país ele carece de reformas estruturais, e não de paliativos conjunturais, que só servem para aquele momento. Por exemplo, o chamado tripé macroeconômico de regime de metas de inflação, superávit primário e câmbio flutuante, vem enfraquecido ultimamente. Metas de inflação. O governo estabeleceu metas que chegou no ponto superior, ou seja, na margem superior da meta, em 2011, 6,5%. Não atingiu o centro da meta em 2012, não vai atingir em 2013. Então, nós temos uma inflação elevada, repito, para os últimos anos, desde o Plano Real para cá. Então, antigamente não, 6,5% não era nem uma meta mensal, quanto mais anual. Então, no caso de metas de inflação, o governo não vem se destacando ou não vem cumprindo aquilo que prometeu. Superávit primário. Novamente, volta-se à técnica de, olha, se não vamos alcançar o superávit que nós prometemos, vamos mudar a metodologia. É a popular marretagem. Não é? Da mesma maneira que a inflação de 2012 caiu para 5,84, quando no ano anterior foi 6,5, por que caiu para 5,84? Graças à deterioração contábil da Petrobras, que não aumentou o preço do petróleo aqui no Brasil, não é? Alteração também dos pesos dos itens para o cálculo da taxa oficial de inflação. Isso lembra até o caso do Delfim, que quando era ministro da Fazenda, então disse que o problema da inflação era o chuchu. Aí tirou o chuchu da composição da taxa de inflação. Depois disse que o problema era a inflação importada. Por quê? Porque era o petróleo importado que estava causando, digamos, um grande peso na inflação daquela oportunidade. Então, quando você não pode cumprir, aí você faz uma maquiagem, câmbio flutuante, por exemplo. Olha, o câmbio, se é flutuante, ele tem que flutuar conforme o mercado. Mas ele está sendo cada vez mais administrado. O Banco Central está fazendo intervenções contínuas e jogando um monte de suas reservas cambiais, não é? Então, esse tripé de taxas de inflação, metas de inflação, superávit primário, câmbio flutuante, tudo isso demonstra que não há uma consistência nas políticas macroeconômicas do governo, especialmente nas políticas monetária e fiscal, porque as duas têm que caminhar na mesma direção. Então, tem que aumentar a produtividade. E produtividade é diferente de produção. Produção, você só conta o que foi produzido. Produtividade é qualidade de produção. É, com os mesmos fatores de produção, você produzir mais. E, para isso, tem que promover mudanças estruturais, senão medidas paliativas. É verdade. Isso não é que resolve na hora, mas são consistentes. Essa é uma das críticas mais recorrentes à política econômica brasileira, de que nós não fazemos as reformas estruturais e nem mesmo as reformas cosméticas, como as reformas que precisam passar pelo Congresso de reforma tributária, que a gente ouve falar desde o início do governo Fernando Henrique e até de antes disso, reforma tributária, reforma administrativa, nós temos reforma previdenciária, nós temos esses arremedos. E vão empurrando com a barriga, né, meu irmão? Você ouviu aí o Kleber Beltrão, agora vamos ao Renan Michel Silva. Oi, Luiz, eu queria pedir licença a você, Luiz, e aos ouvintes, antes de dar uma resposta econômica, e mandar um forte abraço ao meu amigo e brilhante professor Cláudio Salme, a quem eu devo parte da minha formação. É claro que ele não tem nenhuma culpa sobre minhas deficiências, mas sobre a parte boa, ele deu uma contribuição fundamental, um abraço fraterno, brilhante professor. Bom, em relação a voltando ao assunto da economia, é claro que a minha interpretação sobre o futuro, do ponto de vista de um certo deslocamento de modelo de crescimento do consumo para o investimento, eu evidentemente tenho um par de expectativa, um par de uma certa intenção de vontade, mas evidentemente que eu tenho alguns elementos para justificar a minha opinião, repito, né? Há uma mudança de patamar de taxa de câmbio, que eu acho que é uma reclamação antiga lícita dos empresários brasileiros, acho que a taxa de câmbio estava no lugar errado, porque tornava as importações muito atrativas, evidentemente reduzia muito a taxa de retorno doméstica, então era importante esse movimento de deslocar a taxa de câmbio para um preço mais apropriado para garantir investimento doméstico. Eu acho que essa questão legal do arranjo institucional é uma questão complicada, porque envolve muitos interesses e sempre é uma equação problemática. Eu acho que o Brasil enfrentou isso e tem enfrentado isso ao longo dos últimos anos, e acho que em alguma medida esse ano de 2013 produziu algum avanço, marcadamente nos dois setores que eu citei, né? Questão do pré-sal, questão de concessões, e isso é um destravamento importante também para a infraestrutura e para o investimento. E é claro que eu confio ainda muito na questão das políticas sociais, da política instalada desde 2003 de aumento real do salário mínimo. Eu acho que isso é uma dimensão importante de consumo, marcadamente das classes mais populares, que tem esse papel importante em alavancar a demanda agregada. Mas, evidentemente, que, repito, né, tudo isso está embebido de uma certa leitura minha. E é claro que eu tomo uma expectativa de que isso seja também empurrado por uma discussão sobre a política fiscal de 2014. Né? Eu acho que se refere a uma questão que eu concordo e quero polemizar com o Cláudio, meu professor, é que a questão externa realmente é um problema, não tem a menor dúvida. Eu acho que o Brasil, evidentemente, vem crescendo em alguma medida nos últimos anos, muito dependente dos fluxos de financiamento externo. Isso é uma questão que pode nos deixar algum tipo de fragilidade. Mas é bom lembrar que a situação hoje de balanço de pagamentos, ela é bem mais confortável. E eu acho que o Cláudio vai concordar, né? O Brasil hoje tem reservas na casa de próximas de 400 bilhões de dólares, o que lhe dá um grande grau de liberdade para gerir, em alguma medida, qualquer tipo de crise que possa afetar o desempenho macroeconômico. É muito diferente, por exemplo, do começo do século XX, onde você via que o balanço de pagamentos era um grande calcanhar de Aquiles da nossa economia. Então, esse somatório de questões mais estruturantes que me parece deslocar o eixo do crescimento do investimento e alguma maior facilidade para enfrentar a questão de risco externo me dão esse direito de, enquanto economista, pensar num regime mais sólido de manutenção de estabilidade com crescimento, evidentemente sempre tendo que enfrentar os dilemas que a economia sempre impõe a qualquer macroeconomista do mundo, não é só no Brasil, não. Ok. Ô, Cláudio, você agora. Luiz Augusto, em primeiro lugar, retribuir aí o abraço do Renan, nós sempre nos entendemos muito bem, inclusive em algumas coisas estamos nos entendendo bem aqui também. O Renan tem razão que o câmbio agora está num patamar um pouco mais razoável, né? Realmente foi uma loucura aqueles anos todos de valorização, que o Luiz Augusto deu até um caráter positivo, dizendo que o real se tornou uma moeda forte. Olha, foi uma das nossas desgraças, essa moeda forte. Essa moeda forte teve um só preço, é bom, né? Para quem vai fazer compra em Miami. Teve um preço alto aqui dentro, é verdade. Fazer compra em Miami é uma delícia. Mas foi um dos responsáveis pela nossa desindustrialização, né? Não tinha sentido, de maneira nos que... impostos. Não estou querendo fazer um diagnóstico completo do porquê que o Brasil entrou num processo de desindustrialização. Mas, sem dúvida alguma, o câmbio supervalorizado foi um dos fatores que destruiu nossas cadeias, né, pra isso, e contribuiu para a nossa... Como também para dificultar a atração de capitais para investimentos externos aqui, não é isso? Aí tem a taxa de juros colossal que sempre foi a taxa de juros que atraiu muito capital para cá, e essa facilidade de trair capitais e de importar enfraqueceu a nossa estrutura industrial. Chegamos ao máximo na década de 80 e de lá para cá só fizemos regredir a nossa estrutura econômica e principalmente industrial, né? Eu também concordo com o Renan que 2,5%, infelizmente, parece ser uma boa aposta para 2014. E eu espero, Renan, que seja mesmo 2,5%. Eu estaria até satisfeito, porque é uma taxa baixa, é uma taxa que talvez seja inferior à média mundial, sem dúvida alguma inferior à dos nossos parceiros do BRICS. Mas, ainda assim, positiva. E eu digo que eu até acho bom que seja 2,5%, apesar dela ser modesta, porque, por razões que, para mim, são um pouco misteriosas, o nosso mercado de trabalho está muito bem. Como colocou, acho que o Kleiber colocou, nós estamos com uma taxa de desemprego baixíssima. Houve uma época onde falava-se, eu, inclusive, que o Brasil estava vivendo uma situação de pleno emprego, não é? E que Deus nos preserve essa situação no mercado de trabalho. Agora, eu acho difícil que um país que cresça, como o Brasil, que cresça 2,5% por um longo período, que continue se desindustrializando, que dependa apenas dos serviços, consiga manter essa situação confortável até agora no mercado de trabalho. Eu acho difícil. Vicínio. Eu acho que essa questão do pleno emprego, ou vamos dizer, do bom boa taxa de desemprego está ligada a uma coisa muito ruim, por outro lado. Nós temos uma baixa produtividade que você requer muito mais gente para fazer o mesmo serviço. E a gente tem distorções assim, na economia muito estranhas. Conto uma historinha pequena sobre isso. Eu trabalhava com uma firma, eu trabalho com estrutura metálica, comprava muito numa firma, o preço dela começou a ficar inviável, procurei outros fornecedores. Passou uns 2 meses, me ligou o gerente lá, disse, olha, vem cá, nós estamos com preço bom de novo. E realmente ele trabalha com cortes e dobra de chapa de ferro. Aí o preço dele chegou numa coisa boa. Eu disse, pô, mas como é que você conseguiu esse preço igualar? A história é o seguinte, eu arranjei um distribuidor de ferro no Ceará, que importa material, e me bota aqui no Rio, trazendo de caminhão do Ceará até o Rio, mais barato do que eu compro na CSN, que é ali em Volta Redonda. Então, tem umas loucuras dessa. O cara pega o ferro brasileiro, leva para a China, faz chapa na China, manda de navio para o Ceará, porque não sei por que não manda para o Rio, porque a questão dos preços dos portos é outra confusão, e bota num caminhão, traz para o Rio, chega mais barato que o material pelo produzido mais caro, né, que é o rodoviário. Produzido em Volta Redonda, que é 100 quilômetros do Rio. Quer dizer, a nossa economia tem umas distorções. A 101 Vitória-Rio é uma confusão de automóveis, em automóveis novos carregados sobre cegonhas, porque é muito mais barato você desembarcar em Vitória, botar num caminhão e trazer até o Rio, do que desembarcar no Rio. Essas coisas da nossa economia geram empregos, mas a gente está pagando muito caro por isso. Que geram distorções também, e, né? Distorções graves, muito, né? Muito loucas. Pois é, eu queria que a gente saísse um pouco desse economês, saísse bastante disso aí para a gente falar dos aspectos sociais. O Licínio tangencia essa questão, quando fala dessa questão do emprego, do pleno emprego, mas eu queria saber no dia a dia das pessoas, na expectativa, o que as pessoas podem esperar para 2014, e eu gostaria que fossem mais sucintos nos comentários para poder dar tempo de todo mundo falar. Não tão sucintos, né? O mutismo não significa que estão sendo lacônicos. Então, como eu tô sendo... Alguém em São Paulo, alguém aí no telefone, fala aí. Bom, em termos de desemprego, meu caro Luiz Augusto, eu acredito que vamos ter mais empregos gerados em 2014, porque se não aproveitarmos um ano eleitoral para a geração de mais empregos, vamos aproveitar quando? Se não aproveitarmos o maior evento esportivo do planeta, porque não apenas naquele mês da Copa do Mundo propriamente dita, mas também dos empregos gerados, para preparar toda a infraestrutura que já vem sendo, desde construção de estádios, acessos aos estádios, etc. Então, tudo isso vem gerando e deve gerar mais emprego no ano de 2014. Então, nesse aspecto de emprego, eu acredito que nós tenhamos um avanço, o que não significa que a inflação também vai ficar contida, porque mais dinheiro em circulação, se não houver o cuidado na política monetária desse ingresso de recursos na economia, se ele não for bem direcionado, for apenas para consumo, por exemplo, pode também ter como contrapartida o aumento da inflação. Então, eu quero que cresça o nível de emprego, mas sem comprometer o nível de inflação. Kleber, eu além de... Licínio falando. Eu além de engenheiro, eu também tenho uma militância social e fiz parte do Comitê Social do PAN, e agora, muito de levemente, mas assim embaixo tudo que é feito, como o Comitê Popular para a Copa e Olimpíadas. E a gente critica muito a questão dos ditos legados que são feitos pelos grandes eventos. Eu acho que o grande evento que a gente tinha que fazer é a gente ter um jeito da gente poder viver melhor. E não se justifica se gastar um dinheiro imenso para fazer um estádio. Está aí a questão do Maracanã, que há 50 anos atrás, imagina a população do Rio, um jogo, faltando três rodadas para fechar o Campeonato Carioca, tinha 100 mil torcedores do Flamengo e Bangu no Maracanã. Ontem, um jogo importante que teve do Flamengo no Maracanã, tinha 30 e poucos mil, quer dizer, então os números, a cidade triplicou de tamanho, e a elite que está podendo pagar para ir a algum jogo no Maracanã está feito isso baseado nos grandes eventos. Eu acho que a gente tinha que conseguir, sim, investir dinheiro na questão de mobilidade, porque as centrais sindicais pedem redução da carga horária de 44 para 40 horas semanais. Se a gente conseguir reduzir em uma hora por dia o tempo de deslocamento, a gente vai conseguir a mesma produtividade e trabalhando menos no final da coisa. Então, eu acho que esses dinheiros de grandes eventos poderiam ser muito melhor empregados se você fizesse coisas que fizessem parte do grande evento nosso, que é a vida da população, não a meia dúzia de turista que vai vir aqui no Brasil, olha, bonito, eles estão sempre rindo porque acham isso aqui fenomenal, mas a gente está sofrendo uma série de coisas em nome dos grandes eventos. Eu concordo inteiramente, Licínio, só com a permissão do Luiz Augusto, um rápido gancho. O Estádio Monumental Mané Garrincha, ou Estádio Nacional Mané Garrincha, aqui em Brasília, é um exemplo melhor do que o Maracanã, porque aqui os clubes locais estão na quarta divisão, Série D. Manaus então, também. Demanda local não vai ter. Quando trouxeram para cá alguns eventos da Série A, então tivemos realmente um público, era novidade, um grande estádio, foi o estádio que abriu a Copa das Confederações, então houve uma divulgação muito grande, realmente é um estádio de primeiríssimo mundo. Melhor. Agora, que vai ficar como um elefante branco na sua grande maioria do tempo de uso, sem dúvida. Pois é, agora é isso aí, Kleber, é o que entra na questão que o Licínio falou, é o modelo que se persegue, o modelo isso. Que se implanta, o modelo que se pretende. Eu queria que o Renaud ou o Cláudio entrassem nessa discussão também. Deixa eu pedir licença ao Cláudio um minutinho só para falar rapidamente sobre isso. A questão do Luiz, se eu não me engano, é desigualdade, né? Então, vamos lá. O Brasil continua um país desigual. Ponto. Agora, não há argumento para negar que o Brasil, nos últimos 10 anos, reduziu a desigualdade. São os números. Números internacionais, de metodologia internacional. Se você pega especificamente no mundo do trabalho, o índice que mede isso, é um índice de Gini, desculpa a tecnicidade, o Cláudio sabe melhor do que eu sobre isso, o índice de Gini no Brasil melhorou de forma importante a redução da desigualdade. Então isso não é uma questão de eu querer ou não querer, é um número. Então o Brasil é um país menos desigual. Precisa melhorar? Sempre, mas é menos desigual. 2, o outro indicador que mede desigualdade é um indicador que reparte a renda, que remunera, o chamado capital, juros, lucros, blá blá, e salários. Esse também melhorou bastante em relação à parte da renda que remunera o trabalho. Esse em particular, na minha opinião, reduziu de forma mais modesta. Precisa melhorar mais ainda. É preciso que a renda do brasileiro, a renda nacional, desculpa, seja melhor repartida entre aquilo que remunera o capital e remunera o trabalho. Mas esse índice também melhorou bem. Então o Brasil é um país desigual, mas é indiscutível. Não sei o que quero não, são os números. O Brasil hoje, e se comparado com os últimos 10 anos, é um país menos desigual. Okay. É claro, precisa melhorar bastante, não tem a menor dúvida, mas o caminho tem lá sido traçado na direção de, repito, nos últimos 10 anos, os indicadores mostrarem que o Brasil é um país menos desigual. Tem que melhorar, Renaud. Por óbvio, mas está bem melhor. Ok, Cláudio. Renaud, meu amigo, é a questão da garrafa semi-cheia ou semi-vazia, não é? Houve, não há dúvida alguma, melhora na distribuição de renda e o Gini, o índice mais popular que mede isso, melhorou. Mas, Renaud, melhorou de 0,59 para 0,56. Quanto mais baixo, melhor a distribuição. Ainda é um dos países de renda mais concentrada no mundo. você também tem que admitir isso, né? Melhorou. É muito desigual, né? Mais desigual do mundo, né? A melhoria foi muito modesta, melhor do que tivesse continuado a piora, né? É verdade. Agora, uma das coisas que fez a melhoria da distribuição de renda, a meu juízo, não foram tanto as políticas sociais, como Bolsa Família, que são muito importantes para combater a pobreza extrema, mas tem pouca importância para a distribuição. Foi o emprego e a melhoria do salário mínimo que se mostraram muito eficazes na melhoria da distribuição. O aumento real do salário mínimo. Real do salário. Teve força no governo Lula, mas começou lá atrás no governo Fernando Henrique, o aumento real do salário. Agora a gente lembra o seguinte, no último governo Fernando Henrique, na campanha sucessória, o Antônio Carlos Magalhães e a grande discussão que havia naquela época do Democratas ainda era forte, era o salário mínimo brasileiro chegar aos 100 dólares, ao equivalente aos 100 dólares. É. Hoje o salário mínimo está em 300 dólares, né? Sim, mas o dólar também já não é mais assim. Sim, mas também está baixo, mas de qualquer forma é uma... Senão a gente não vai ter correlação nenhuma, a gente não vai poder pisar em terreno nenhum, porque se a gente desacredita... Não, eu não tenho a menor dúvida, eu concordo plenamente que a melhoria do salário mínimo foi importantíssima, melhoria da distribuição de renda. E para poder aumentar o salário mínimo, a escassez de mão de obra contribui também, porque senão você resolvia na canetada. É verdade, você não resolve na canetada, você resolve porque você está colado à realidade. Então você pode pagar um salário mínimo maior porque você tem menor pressão do mercado de trabalho. Não é? Isso também ajuda. Na construção civil você paga o dobro do salário mínimo para conseguir peão. Conseguir o peão, né? Então não basta caneta, é preciso que haja condições. Que haja o e mercado, uma das condições foi o crescimento do emprego, apesar, e o Ulissinho tem toda a razão, da baixa produtividade. Por causa, talvez, da baixa produtividade, nós criamos essa situação de pleno emprego de muita mão de obra em postos de baixa qualificação. Eu concordo contigo, mas era o que nós precisávamos naquela fase do desenvolvimento brasileiro. De agora não. Agora tem que estudar. De emprego formal, né, Cláudio? De emprego formal, porque não era a economia na informalidade que é outro problema crônico. Mas a informalidade é um reflexo de excesso de mão de obra, de abundância de mão de obra. E de emaranhado fiscal, tributário, de burocracia, tudo isso, né? Tudo, você tem razão. Agora não. Agora esse modelo de muito emprego com baixa produtividade já começa a não nos servir mais. Agora é hora de crescer aumentando a produtividade, como disse muito bem o Kleber. O que se consegue? Aumentando investimentos, aumentando a qualidade do ensino, aumentando a educação, não é? E outras coisas que nós não tocamos aqui, só dois pontos a mais. Eu acho que o Brasil ainda tem uma energia muito cara. A infraestrutura lamentável já foi enfatizada pelo Licínio. E eu terminaria essa minha intervenção lembrando uma conversa rápida que tive com o Luiz Augusto antes do programa, de que é claro que o importante é a qualidade de vida. O importante não é o PIB, não é a economia. O importante é a qualidade de vida. E as demonstrações de rua esse ano mostraram como as pessoas estão demandando melhores transportes, como disse o Licínio, mais lazer, melhor educação, melhor saúde, etc. Mas, sem ter por base uma boa economia, uma base material que dê sustentação a essas justas reivindicações, nós não vamos longe. Ou seja, PIB. É chato discutir, mas é uma pré-condição para ter uma melhor qualidade. Para poder subir nessa escala. Né? Eu queria que cada um fizesse uma despedida em meio minuto, no máximo, começando pelo Kleber. Olha, eu quero agradecer, meu caro Luiz Augusto Golo, a oportunidade de aprender mais um pouco com os colegas, o Renô Michel, o Cláudio Salmo, também a participação do Licínio, que é um empresário que demonstrou uma boa visão realmente da realidade e daquilo que afeta diretamente os interesses da sociedade brasileira. E me colocar à disposição para em qualquer oportunidade. É sempre gostoso Esse país é muito grande, a gente não tem oportunidade de fisicamente estar lado a lado com esses colegas e sempre ter o contraditório, a visão, às vezes não só o contraditório, mas uma visão diferente. A gente sempre sai enriquecido e foi assim que eu me senti ao final dessa participação. Um grande abraço, meu caro Luiz Augusto. Um grande abraço, Kleber. Muito obrigado a você pela sua participação. Esse foi o economista Kleber Beltrão. Agora o Renan Michel, também economista e professor aqui da Fluminense, para sua despedida. Luiz, agradecer o convite, foi um prazer, debate de alto nível e deixar o meu recado, que é um otimismo da vontade. É claro que eu tenho alguns argumentos, mas quero deixar essa mensagem de uma coisa positiva para 2014 e encerrar com uma brincadeira, perguntar para o Cláudio se ele ainda gosta de pastilha de hortelã, que era uma característica das aulas que eu assistia com ele. Um abraço. Um grande abraço, obrigado, Renan. Foi o Renan Michel Silva, economista, professor da Universidade Federal Fluminense. Já que ele falou de você mais uma vez, Cláudio, você para sua despedida. Eu gosto sim, Renan, de pastilha de hortelã, só que eu só consumo cimidão. Como nós não vemos há muito tempo, eu não recebo mais pastilha de hortelã. Mas eu queria terminar mais ou menos na linha do Renan, dizendo o seguinte: há problemas graves na economia brasileira, problemas que aparecem agora que não apareciam antes. Nós temos problemas de balanço de pagamentos, nós temos problemas fiscais, nós temos problemas de pressões inflacionárias. No entanto, a situação não é tão grave, a meu juízo, como demonstra a escalada de agressividade que nós vemos na imprensa conservadora. Eu acho que é um descompasso entre a agressividade e a real situação brasileira. Não, a dívida pública, a dívida externa brasileira praticamente não existe, nós temos reservas maiores do que devemos lá fora. A dívida interna não tem nem comparação com países como Grécia, Portugal, para citar os mais graves, de maneira que a situação não está nenhuma maravilha, mas a agressividade está uma escalada muito grande, talvez se deva às eleições, não sei. Não, isso também é o seguinte: a imprensa, de maneira geral, ela sempre apostou na catástrofe, e no aspecto econômico, a imprensa brasileira, ela prima pelo desespero, né? Não vai afundar, vai tudo para por água abaixo. É isso aí. Muito obrigado, Cláudio Leopoldo Salme, também economista, doutor em economia pela Universidade de Campinas. Agora, o Licínio, o nosso pequeno empresário, para despedir aqui do pequeno radialista. Vamos lá, Licínio. O engraçado que o Renan falou na pastilha de hortelã, eu já fui consumidor quanto mais disso. Então, me senti quase atingido por isso, mas eu consegui parar com a brincadeira. O meu consumo melhorou. E em matéria de consumo, a gente está tendo uma economia que tem um consumo que está movendo isso. Mas eu acho que a gente precisava consumir mais coisas importantes, como educação, como coisas que têm produtividade, para a gente poder aproveitar mais esse bom lugar que a gente vive. Porque aquela brincadeira que o Brasil não tem furacão, o Brasil não tem isso, o Brasil não tem aquilo. Mas se a gente olhar o que, os outros países, a Coreia, para mim, é um grande exemplo disso, que a Coreia tinha um PIB muito menor do que o Brasil há 20, 30 anos atrás, tinha um metrô muito menor, começou a construir o metrô junto com o Rio de Janeiro, e hoje ela dá banhos em questão de educação e dá banho também no metrô, que o Seul tem 208 quilômetros de metrô, o Rio só tem 40, e sofrendo a prazo cargo, construindo a um preço caríssimo. Ok, Licínio, muito obrigado pela sua participação, pelo que o Licínio falou aqui. O que parece que falta mesmo é política de governo para um Estado forte para tocar de... O Tema Livre fica por aqui, um grande abraço para você, bom começo de semana, amanhã às 10h05 nós estamos de volta, até lá. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. A produção foi de Marcos Leite. A apresentação, Luiz Augusto Golo. Obrigado pela sua participação.